de passagem. Sou separado, Deus já me comprou. Não vou estar nem o velho homem. Sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas e guerra pra travar. Tem um leão tentando me tragar. Mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai.